Falcão 04, considera no solo 29, tá livre até o pátio militar. Frequência livre, acesso na frequência livre no forte. Quatro na escuta? Prossiga. Por gentileza, stand by and transponder. Por gentileza, stand by no transponder. Stand by no transponder. Yankee Alpha, prossegue. Sete a Costa, Houston, 016. Costa, ajuste 016, Golf Mike Alpha. Bom dia, 6200. Bom dia, 6200, altímetro no 06. Já é embaixo travada? Negativo. Reporte quando, por gentileza? Encontrará, poderia confirmar o vento. O vento calma, a intensidade é de 1 nó. Queco Delta, Guarda Copa, Manati, 1010, 1016. Quatro 208, Recife, aguarde a cópia, o ajuste no 09. liga. Golf Mike Alpha, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, uma centena. Pistão 7, curva direita, ar, boa, elefa, é subida. Controle 1, 20, decimal 8, transponder 5551, o Golf Mike Alpha. Taxi 5186, estacionamento táxi decolado, Golf Mike Alpha. Solo bom dia, 6200. 6200, táxi via Alpha, reporte antes da Juliette, bom dia. Alpha Juliette, 6200. Delta, cópia. Eco Delta, tá pronto? Sou Manati, meu pé, picha no 7, curva à direita, corredor axé, 908-0125, Mike Cudel. É o controle, 0125 no transponder, é Mike Cudel. Acionamento, táxi, decolagem, vai chamar a torre 18612, 118, décimo meio, Mike com Delta, um bom voo. Aqui com o Delta, reporte quando pronto para o táxi. Recife 370, para o 858, pista 90, curva à esquerda, saída por Caracaju, controle 1208, 5563, 4208. Portão 3, chama pronto. 4201. Alfa, SSR. 6200, portão 4. Portão Alfa, tá pronto para alinhar? Se via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Ativo Golfo Mike Alfa, tem livre decolagem, pista no 7, o vento o calmo. Afirmativo, reporte no ponto de espera, taxi Oscar, o altímetro no 0 no 6, Mike Eco Delta. Alô Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, prossiga. Informação Juliette, solicita o nível 380 Guarulhos. Aguarde a cópia, o ajuste 1016, o TAN 3179. Aguardando, ajuste 1016, 3179. Golf Mike Alpha ao 50 decola, 1208 ao controle, bom voo. 208, grato, boa feira. Circo Delta autorizado a alinhar e decolar, pistão 7, o vento variável com 0,2 nós. O altímetro permanece no 0 no 6. Autorizado, chame então. Delta 853, 1208, é o controle com voo. Torre Salvador, bom dia, Oceanar 6225, como ele está? Direita, ponto de espera 18,6, 1016, boa viagem. Então, 3179, para a cópia. Prossiga. Salvador Guarulhos, 380, Pesolo 21. Pisto no zero, curva à direita, saída a Boa Elefa. Controle 120, décima 8 e o transponder 5576, só 3179. Autorizado 380 Guarulhos, Pesolo 21, no cefala da pistão 0 com a direita, saída árvore, transição elétrica. Controle 120, décima 8 e transponder 5576, só 3179. Correto, portão 5, chamará pronto, 3179. Chamará. Após o Xenena.